Vou dar a volta no mundo, vou ver o mundo girar. Mas eu só saio daqui quando o coral negro passar. Vou dar a